Boa noite, está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, edição número 126, como habitualmente para ouvir nos 97.5, também emissão online em rumo.pt. Hoje, novo programa, novos autores e também novos livros para descobrir. Boa noite. Esta semana temos uma entrevista com Ricardo Menéndez Salmón, o autor de A Ofensa, uma edição da Porto Editora. É uma conversa que gira à volta sobre a maldade humana, a dimensão da tragédia, que pode afetar mesmo o mais inofensivo do cidadão. A Ofensa é um livro de uma escrita densa, apurada, polida até ao limite. A entrevista a Ricardo Menéndez Salmón teve a preciosa colaboração de Frank Almeida. Temos também o grande livro da semana, O Gato de Uppsala, Cristina Carvalho, uma edição da Sextante. Boa noite, melhores livros e melhores leituras. Ricardo Mendes Salmón nasceu em Gijón em 1971. Licenciado em Filosofia pela Universidade de Oviedo, mantém uma atividade bastante intensa na escrita de crónicas jornalísticas. Desde 2005 mantém uma coluna semanal, La Clepsidra, no diário El Comercio, isto para além de colaborações na revista Tiempo e também no suplemento El Viajero do diário El País. A sua obra literária abarca vários géneros, desde a poesia ao ensaio, passando pela novela e também pela escrita para teatro. Em Portugal apenas se encontra publicado A Ofensa, uma edição Planeta. Foi considerado por vários órgãos de comunicação social de Espanha como um dos melhores de 2007. O Ricardo pega num personagem anónimo da sociedade alemã, num tempo e num momento muito concreto e muito preciso, que é a ascensão de Adolf Hitler ao poder e depois, toda a expansão do poder nazi em relação à Europa. Mas o personagem central desta novela, Kurt Krödel, penso que é assim que se designa, é um cidadão anónimo e, o Ricardo, a primeira coisa que faz incidir nesta novela é de facto a primeira componente afetiva que ele tem com a Raquel. Um abraço íntimo, caloroso, cheio de calor, de uma profundidade e de um lirismo poético muito intenso, para nos apanhar completamente desprevenidos ao dizer que Raquel, como o próprio nome indica, é judia. Nunca mais a irá ver ao longo da sua vida, que também terá um final trágico. Tem a noção que, de facto, este cidadão anónimo, alfaiate, ainda por cima, habituado a cortar e a retalhar para enfeitar e harmonizar os corpos dos indivíduos, não é? Aquele que faz a roupa, os fatos que nos acompanham no dia a dia, tem a noção que este cidadão anónimo, que tem uma componente de beleza, vai ser mergulhado de uma forma muito violenta no horror e na maldição humana. Não entendi o final da pergunta. Que este homem que tem de facto a possibilidade de construir aquilo que é a nossa figura exterior vai mergulhar também com muita intensidade no horror e na maldição e na maldade humana. Sí, yo cuando empecé a concebir la novela, tenía muy claro desde el principio que quería huir de la grandilocuencia del personaje. Es decir, no quería trabajar con un héroe, no quería trabajar con un individuo sobrenatural, casi como a veces la literatura está acostumbrada a regalarnos, ¿no? Sino que quería que entre el lector y el personaje se estableciera una empatía inmediata, fundada en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo íntimo. De ahí que la primera parte de la novela, antes de que la novela se convierta en una reflexión más honda, con componentes filosóficos, ideológicos, intelectuales, quería dibujar, quería perfilar un personaje caracterizado por gestos pequeños, por gestos que todos pudiéramos comprender, gestos que pasan, como tú bien indicas, por un trabajo cotidiano, pero absolutamente necesario. Todos necesitamos vestir nuestro cuerpo, ¿no? Y por experiencias que todos podemos sentir como propias, ¿no? El amor, en este caso, de una mujer, el ámbito familiar dibujado con uh-huh. bueno, con cierta detalle, el hecho de vivir en una pequeña ciudad, es decir, adornar a mi personaje con toda una serie de características que lo separen de cualquier percepción uh-huh. extraordinaria de su personalidad. Mas o Ricardo introduz logo aquí numa componente dentro desta ficção que constrói o elemento feminino, neste caso a mãe de Kurt, é Brunhilde. À partida já está a indicar ao leitor, àquele mais leitor mais reflexivo, aquele que pensa que é uma tragédia que aí advém, apesar dos conselhos muito sossegados, o pai diz-lhe não queiras, não desejes ser um herói, porque isso normalmente acaba tragicamente. Acaba um desastre. Exatamente, acaba um desastre. Portanto, ao estabelecer a rede de elementos e os afetos, o pai Joachim, a mãe Brunhilde e a irmã, mas nomeadamente a mãe que é a portadora da vida, a origem da vida, é este elemento que vai incutir e colocar em Kurt a dimensão da tragédia. Uhum. Porque um personagem, porque o Ricardo coloca, nesta primeira parte do romance, designa como a besta loira. Já lá iremos mais adiante. Portanto, há aqui todo um construir de uma teia, de um puzzle, em que nós percebemos, mais atentamente, que caminhamos de uma forma objetiva quase para a dimensão da tragédia. A tragédia grega, que também é um dos seus elementos que depois, mais adiante, iremos abordar. Sí, la primera parte de la novela efectivamente lo que intenta es dibujar un clima, dibujar uh-huh. una atmósfera, crear un cierto sentido de presentimiento, uh-huh. de que algo va a suceder. Obviamente, claro, el lector del siglo XXI conoce, un lector mínimamente informado, conoce muchas de las claves que el autor va perfilando, como uh-huh. por ejemplo tú antes insinuabas, es decir, el nombre de la mujer Raquel y su identificación como judía, eso anticipa muchas de las cosas que van a suceder. Por eso esta primera parte de la novela tiene un cierto tono de, yo me atrevo a decir casi de reportaje periodístico, ¿no? Uh-huh. Es una especie de gran visión de conjunto, porque uh-huh. en apenas 40 páginas se narran prácticamente dos años y medio de peripecia, que nos va a situar en la antesala, en la antecámara del momento en que la vida cotidiana, incluso dentro de la guerra, se va a transformar en el elemento que yo creo que al fin y al cabo casi siempre define uh-huh. a toda gran novela, y es decir, la presencia de un elemento trágico, uh-huh. un elemento que saque a la luz el conflicto ético. Uh-huh. Mas o Ricardo también dice aí bem, y también se percebe que ao fazer desenrolar esta tragédia nessa dimensão que depois nos coloca questões de tipo ético, moral, que depois são terão colocadas em curte, nada melhor do que encontrar uma pacata vila francesa chamada exatamente Mia. Portanto, há aqui a ironia de um trabalho de quase de contradição simbólica, fazer, vamos lá, quase levado ao absurdo, que leva o leitor a perceber que no sítio e no local edénico do paraíso vai acontecer exatamente essa tragédia, essa que vai implicar que Kurt até perde a noção da sua identidade. Este absurdo da tragédia faz algum sentido, quase como a tragédia grega, levada exatamente à irracionalidade, à própria componente simbólica, em que o próprio leitor é questionado do sentido simbólico dessa mesma tragédia. Uhum. Eu creo que fundamentalmente, aunque el ropaje que viste la ofensa pueda parecer que sea de una novela histórica, uhum. Yo creo que La ofensa no es una novela histórica, es decir, la historia es un mero pretexto uh-huh. para construir, para dotar de esos puntos cardinales y de ese elemento de conflicto que va a desencadenar esa tragedia de la que hablamos antes. Pero esos puntos cardinales y esta peripecia en realidad están concebidas en función de la importancia de lo simbólico, uh-huh. efectivamente. Yo lo que quería era que Kurt se convirtiera, como en un momento de la novela se dice, en una especie de metáfora uh-huh. de lo que pudo ser el grado de responsabilidad, tanto a nivel individual uh-huh. como a nivel colectivo, de una parte de la Europa que vivió esa década. Digo década porque realmente la tragedia del fascismo en Europa no empieza en el año 39, sino que empieza en el año 36 en España. Y acaba en el año 45, ¿no? Y yo queriendo huir de esa magnitud, de esa épica de construir un personaje, sin embargo no quería renunciar a que mi personaje precisamente se pudiera convertir en una especie de símbolo, hay algo de parábola también en la ofensa. Porque o Ricardo, sendo un escritor feito já da democracia, da liberdade, da própria palavra, da escrita, também não implica, eventualmente, a possibilidade de lermos com ofensa também a sua posição, a interpretação que tem com o conflito, no caso, a Guerra Civil Espanhola? É algo que pode, eventualmente, ser interpretado também nesse sentido lateral, ou uma tragédia que também é da Península Ibérica, mas no caso uma tragédia espanhola e castelhana, quase com a Catalunha, eventualmente, mas também não pode ser percebido esta ideia que a tragédia, seja ela qual for, onde for, também pode ser interpretada, a minha tragédia, neste caso a tragédia em Espanha, também foi vivida como neste absurdo que é a que foi vivida pelos protagonistas da ofensa. Sí, tú sabes que en la literatura española si existe un tema es el guerracivilismo, ¿no? Es decir, prácticamente toda la literatura española posterior al año 50, cuando hay una especie de renacimiento de la novela social en España, ha enfocado su mirada sobre el tema de la guerra civil. Yo confieso que tanto como lector como autor ya sentía un cierto cansancio de este tema, porque parece que las literaturas nacionales acaban implicando que los escritores debamos asumir lo que han hecho nuestros mayores, ¿no? En ese sentido, la publicación de La ofensa en España ha supuesto, yo creo, un elemento hasta cierto punto de perturbación, pero al mismo tiempo de liberación, porque creo que ha demostrado que se puede hablar de temas que a todos nos convocan con una mirada un tanto excéntrica respecto a la realidad más inmediata que ha construido nuestra literatura. Con un añadido, y es que la literatura española siempre ha estado presa de la escuela realista. Y La ofensa, desde luego, no es una novela que se mueva, aunque nace como una novela realista, como decíamos, casi como un reportaje de guerra. Realmente es una novela que yo creo que bebe de la novela existencialista, de la novela de vanguardias, de la novela expresionista, y de una constelación de sentido y de significado que no es propia de mi cultura, sino que tiene que ver más con eso que se llama Mitteleuropa, por ejemplo, o con los movimientos del existencialismo francés. Ainda agora aqui chegado, meu cavalo já cansado, trago o peito enamorado e armadura em desalinho, minha espada eu embainho, dai-me carne e dai-me vinho, sou guerreiro por quimera, era uma vez um rapaz, é vê-lo avançar entre a guerra e a paz. Dai-me carne e dai-me vinho, dai-me uma mesa de pinho, estendei toalha de linho, onde estenderei os dedos, leda neles os enredos, das conquistas dos degredos, assim eu contar pudera, era uma vez um rapaz, a vê-lo avançar entre a guerra e a paz. Guerreiros são só pontos no horizonte, monta, montando, guerreiros sem parar. Foi tudo o que ele foi buscar. Guerra e paz, para e paz, irmação. Guerra e paz, para e paz, o bom. De cada vez que me conto, sei que me acrescento um ponto. Um cavalo novo monto e uma donzela arrebato. Despedido do recato, vou da calma ao desacato. Vou do pardal à pantera, era uma vez um rapaz, é vê-lo avançar entre a guerra e a paz. Vou da calma ao desacato, de masmorras me resgato, colorido é o meu retrato, preto e branco o meu caixilho. O que fazes tu, meu filho? Outras guitarras de dilho. Sou trovador por quimera, era uma vez um rapaz, é vê-lo avançar entre a guerra e a paz. Guerreiros são só pontos no horizonte, montando, guerreiros sem parar. foi tudo que ele foi buscar. Guerra e paz para o passo ir baixar, guerra e paz para o passo voar. E de meandro em meandro vou-me circunnavegando, sob as estrelas buscando o outro lado da busca. Quase sempre o amor me ofusca, de uma forma doce e brusca. Acendeu a mar soubera, era uma vez um rapaz, vê-la avançar e dragar a paz. Guerreiros, só pontos no horizonte, monta, montando, guerreiro sem parar. A paz foi tudo o que ele foi buscar. Guerra e paz para o passo ir na chão, guerra e paz para o passo vão. Retomada a vida ao gosto, meu cavalo recomposto, no cabelo um fogo posto, novos fogos atravesso, desta forma me despeço do fracasso e do sucesso. Ladrões de quem os venera, era uma vez um rapaz, em vê-lo avançar entre a guerra e a paz. Desta forma me despeço, a viagem recomeço, e se a casa não regresso, é que outras casas me abrigam, outros braços já me anigam, minhas brigas desfatigam. Uma luz na primavera, era uma vez um rapaz, a vê-la avançar entre a guerra e a paz, a vê-la avançar entre a guerra e a paz. Um elemento que o Ricardo situou também, e penso que bem, na novela, é o final do ano de 1940. O ano de 1940, o final do ano, é uma vida nova. Acabou o ano, estes personagens, estes elementos vão viver uma outra realidade. A realidade em que se pode dizer que a estética é inimiga da destruição, as palavras são inimigas dos sujeitos, porque há um apagamento total de corte. O absurdo é levado a uma dimensão de tal forma elevada que, perante aquela brutalidade, a tal besta loira, representada por Joachim, penso que é um... Lobitz. Lobitz, de facto, ele não percebe que Lobitz tenha a capacidade de realizar o absurdo desta forma. Percebe que, de facto, a transição deste ano é realmente a existência de um outro eu que vai surgir na ofensa. Sim. Quizás sea, neste caso, uma mera casualidade temporal, uh-huh. ¿no? Que sea el paso de um ano a outro que marca o derrumbe, uh-huh. Digamos, personal de Kurt. Pero yo creo que realmente la ofensa puede ser entendida como la aventura, la odisea, la peripecia de un hombre inocente, uh-huh. en un mundo donde la inocencia ya no uh-huh. es posible. Kurt es un espíritu un tanto naif, uh-huh. y al principio vive la guerra como otra especie de juego más. Uh-huh. Es decir, es algo que le compete, pero no acaba de implicarse uh-huh. del todo en ella. Y cuando se implica, lo hace incluso con cierto carácter lúdico. Uh-huh. En realidad es un ingenuo, es un hombre uh-huh. que vive de espaldas a una realidad que de repente lo va a laminar, uh-huh. le va a pasar por encima, ¿no? Y es cierto que en ese quicio temporal de paso del año 40 al 41 es cuando nos encontramos con el suceso que realmente es el corazón emocional uh-huh. de la novela, y el que implica... cuando yo me planteaba, es decir, ¿cómo puedo mostrar... la repulsión que un hombre siente ante la realidad? Uh-huh. Es decir, ¿cómo puedo mostrar del modo más fuerte posible, más intenso posible, el decir no, esto no lo puedo soportar? Y se me ocurrió uh-huh. que no había imagen más poderosa para ello uh-huh. que imaginar la posibilidad de que un hombre rompiera radicalmente los vínculos con la realidad. Y al fin y al cabo, nuestro mediador uh-huh. con la realidad es el cuerpo, ¿no? Uh-huh. De ahí que, entonces, yo creo que la ofensa también es una... Es una gran o pequeña reflexión sobre el problema del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Hay una frase de Spinoza, que es quizás para mí el filósofo que más me ha importado como fundador casi de la modernidad, que decía en la ética, dice, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Creo que es una pregunta, el cuerpo ha sido uno de los grandes protagonistas del arte del siglo XX y creo que lo sigue siendo hoy. Continúa siéndolo, ¿no? Mas o Ricardo introduz também a questão de perder a memória. A memória não é o elemento da ligação que o corpo tem com a realidade exterior. Até que ponto é que este corpo pode ficar, vamos lá, em harmonia com a vida e com os outros e o próprio exterior ao corpo, sem a memória? Até que ponto é que esta memória não é a memória de uma presença? E citou exatamente Spinoza, que nós sabemos também é um... para além de ser o filósofo de uma pré-modernidade e o iniciador da modernidade, até que ponto é que a memória também não é aquele exercício fundamental que o homem tem que se perceber como sujeito para transformar a realidade? E sem memória, o que resta ao homem? Não é esta a grande questão também que sim, passa... Sem dúvida. E o que, ao final, a novela acaba, ou eu intento demonstrar nela, é que uno pode dimitir de todo nesta vida, pero não pode olvidar. Es decir, no... Por isso é tão importante, na última parte da novela, o lenguaje natal. El instrumento que devuelve a Kurt a la realidad de lo que ha sido es aquello, efectivamente, es esa palabra que lo define en su idioma natal y que por mucho que la haya querido borrar, jamás consegue apagar. Jamás consiga apagar. E, independentemente de tudo, mesmo a segunda parte, iremos a essa questão da sua linguagem natal, porque penso que torna esta novela, de facto, uma novela perfeita, extraordinária. Mas antes de lá chegarmos, é a questão de que o Ricardo introduz a educação sentimental. A segunda parte, o porquê de Kurt necessitar de se tornar um outro eu. Ele tem consciência que para continuar a participar no convívio, na harmonia com os outros, tem que se tornar um outro eu, porque ele vai apoderar-se da identidade de La Salle, por exemplo, e o Ricardo cita muito bem, Gustavo Távora, por exemplo, no terremoto de 1755, que também nada impede quem és tu. Portanto, esta memória, esta educação sentimental é provavelmente a ponte necessária que cada um tem para estabelecer no contacto com... E é o horizonte de esperança que dibuja a novela. Eu creio que na segunda parte da novela... É um hino à vida, provavelmente. Sim. Não só se dibuja uma história de amor, não só se dibuja uma história sobre a identidade própria e sobre o anhelo de olvidar, sino que também se dibuja a possibilidade de reinventar-se, que é um tema que a mim me atrae muito. Pero fundamentalmente lo que se dibuja es un horizonte de posibilidad de una nueva vida. Aunque en la peripecia de la novela ese horizonte se va a ver destruido, va a conducir indefectiblemente al fracaso, ¿no? Pero digamos que esta segunda parte de la novela, efectivamente, a través de la posibilidad de una reinvención de sí mismo, por muchos mecanismos, el de adoptar un nuevo nombre, el de conocer a una nueva mujer, dibuja la posibilidad de una esperanza en la salvación por el amor, por la redención, que luego... Es una especie de una redención que probablemente el amor posibilita, da, cria un mecanismo ilusorio. Sí. Há qualquer coisa aqui de enganador, uma espécie de teatro de sombras em que Joachim se vê envolvido, provavelmente. O Ricardo não quer introduzir que a vida, o cotidiano desta acefalia de todos os tempos pode levar a uma armadilha, a um ardil que nos pode levar ao engano, eventualmente? Sim, mas um engano é, de certo ponto, necessário. Não? Creo que todos necessitamos de certos placebos para seguir adelante, e, nesse sentido, creo que todos temos a experiência de que o amor pode ser um desses placebos. Não quero, com isto, dizer que o amor seja nada despreciável, todo o contrário. Creo que, ao fim e ao cabo, si no viviéramos con la esperanza más o menos remota en la posibilidad de que el amor se convierta en un recinto contra las inclemencias, ¿no? Que yo creo que es como se dibuja en la segunda parte de la novela. Lo que Kurt halla en Ermelinde es un recinto contra las inclemencias del mundo, ¿no? Un lugar donde acogerse. Del mismo modo que, como se dice en la novela, lo que Ermelinde halla en Kurt es, de alguna manera, el sujeto paradoxal por excelencia, ¿no? Un hombre que no puede sentir dolor porque está más allá, porque ha conocido una experiencia que va más allá de todo lo posible. Nos pode dizer que nesta novela, na ofensa, há há talvez a ideia de uma espécie de um horror moral. Porque há aqui dois contrapontos. Kurt tem uma vida, tem um espaço de se relacionar com o exterior, mas Lovovich tem a questão também moral, a disciplina, uma espécie de, vamos lá, uma obrigação que lhe é dada pela autoridade, pelo poder. Não há aqui este contraponto entre estas duas vivências que implicam, talvez, este tipo de leitura? O Ricardo não pretendeu questionar o leitor até que ponto é que a moral de cada um pode ser posta em causa? Passa por aqui, talvez, também uma das linhas de interpretação da... É possível, não? Já sabes que muitas vezes se ha dicho que, ao fim e ao cabo, toda moral não é mais que um ponto de vista. Uhum. Não? E que, levadas as últimas consequências, efectivamente, podemos pensar que um sujeito como Lovitz, um militar, uhum. Que lo único que hace é, digamos, cumplir a rajatabla lo que la moral en la que él cree le dicta, en ese sentido no está faltando a los presupuestos morales que lo construyen. Claro, ese es un tema muy, muy delicado, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que en la novela Kurt y Lovish, uh-huh. Krubel y Lovish, son sin... Quizás el personaje de Lovish sea el más maniqueo de uh-huh. toda la novela. Uh-huh. Es el que menos sombras arroja sobre la posibilidad de una ambigüedad. Pero es cierto que en los enfrentamientos entre Kurt y Lovish, los distintos enfrentamientos, que además es una relación que pasa por muchos tipos, ¿no? de fases. Hay una fase afectiva, uh-huh. hay una fase de protección, uh-huh. casi, hay una fase de no voy a decir de hermanamiento, pero casi... De comprensión. De comprensión. Complicidad. De complicidad. Por eso también yo creía que la novela, cuando acaba realmente, uh-huh. En la última escena de la novela, son precisamente esos dos personajes, uh-huh. que al fin y al cabo se han conocido muy al principio, los que cierran, uh-huh. De alguna manera, hasta el punto de que es Lovish, uh-huh. y su verbo, y además su verbo, uh-huh. en alemán, quien cierra uh-huh. la ofensa. Menina dos olhos tristes, o catanta faz chorar, o soldadinho não volta do outro lado do mar. Pensativo, olha o cachimbo apagar, o soldadinho não volta do outro lado do mar. Soldadinho não volta do outro lado do mar. Carta o fez chorar, o soldadinho não volta do outro lado do mar. A lua que é viajante é que nos pode informar. O soldadinho já volta está quase mesmo a chegar. Desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar. Também se preocupa em construir esta novela introduzindo alguns elementos da literatura, do imaginário. O barco que leva Kurt é exatamente o nome de um dos, uma parte do nome que faz parte dos grandes nomes da literatura francesa, no caso, um dos livros emblemáticos da tradição. E percebe-se aí que Flaubert, o Bouvard e Pécuchet, mas neste caso o Bouvard, é um dos elementos que são do imaginário literário do Ricardo Salmon, ou aparecem lá porque um fetiche literário? Algo aí de fetiche. Eu creio que são um pouco... Ele intenta criar também uma complicidade com um leitor informado. Não? El propio título de la segunda parte, Una educación sentimental, es el título de una de las grandes novelas de Flaubert, y efectivamente las dos barcas que hay en el sanatorio se llaman Bouvard y Pécuchet. Hay más llamadas a la atención del lector informado, ¿no? Por ejemplo, hay una referencia a Chateaubriand. Exactamente, las memorias de Ultratumba en español. Y hay algo que ha pasado desapercibido entre el lector. Víctor Hugo también aparece. Víctor Hugo. Pero algo que ha pasado desapercibido ante el lector español, pero que tú ya me has mencionado y que no pasará desapercibido ante el lector portugués, y es esa referencia, que también esconde una referencia literaria, al terremoto de Todos los Santos de 1755, que es un momento clave en la historia de la modernidad, a propósito de la reflexión sobre el mal. Es cuando Voltaire pone en duda el concepto de teodicea de Leibniz y dice, ¿cómo es posible que sigamos creyendo en una divinidad que no solo permite este horror, sino que lo permite el día de Todos los Santos en la nación más creyente de toda Europa, ¿no? Bueno, eso realmente sospecho y tengo la certeza de que el lector portugués lo recibirá como... Por cierto, me he enterado que el nombre del protagonista, Gonzalo Tabora, que es un nombre inventado, parece ser que era el apellido de una de las familias perseguidas por el marqués de Pombal. Eso aseguro que es pura casualidad. A casualidad. Yo fiquei a pensar até que ponto é que existía algún elemento de ligação. Mas esse elemento que o Ricardo introduziu agora, e também penso que é importante para o desenrolar desta narrativa, é exatamente no dia de Todos os Santos, em que introduz exatamente essa figura do Távora, como questionar um outro eu, uma outra identidade. E nós percebemos que Kurt, a viver em Londres, acabou a guerra, 1946, é funcionário de um cemitério. A Ermelinda está grávida. Portanto, há uma nova vida, simplesmente Kurt trabalha com os que já partiram, os já morreram, o sítio, o espaço da não existência do eu. Tem a noção que, de facto, também está a preparar os leitores para esta possibilidade de como irá terminar depois a novela no final, encadeando uma série de referentes, quando vêm as três figuras para o cemitério, são os três anjos da morte, da destruição dos indivíduos. Passa por aqui também? Sim, sí, sem dúvida, toda a última parte da novela, cada pequeno detalhe tem um sabor, digamos, à morte. À morte. Não? Hay un elemento para mí simbólico en la novela que no pretendo que sea aceptado por todos los lectores, pero que para mí entiendo que de alguna manera funcionaba, estaba trabajando en mi cabeza cuando yo estaba creando. Y es precisamente en el final de la segunda parte. De algún modo, esa escapada en barco hacia Inglaterra tiene algo de tránsito de la laguna Estigia, en cierta medida, ¿no? Yo, muchos lectores me han dicho que el clima, la atmósfera, el sabor de la tercera parte de la novela es el de una novela de fantasmas. Pero no el fantasma en el sentido canónico de la aparición que da miedo, sino la realidad de un mundo de muertos, ¿no? Es un mundo donde la muerte se ha convertido en protagonista y donde realmente todo invita, cada pequeño gesto, cada pequeño detalle, invita a la creación de esa atmósfera, por otro lado onírica y con ciertos elementos incluso de surrealismo, que hace que la novela desemboque en esa especie de final, un tanto apocalíptico. Apocalíptico no sentido de destruidor dos elementos, porque depois o Ricardo vai levar a introduzir determinado tipo de peças musicais, de Beethoven, por exemplo. Introduz esta criação de um clima, de facto, vamos lá, de nojo, de luto, de dor, de escuridão, que levam ao pavor, ao ponto de Kurt não saber. É-lhe dado elemento a elemento, é cada ponto em concreto, cada elemento, para ele perceber, e nós com Kurt também percebemos que o que lhe está a acontecer não faz qualquer tipo de sentido, e ele não percebe o desenrolar da destruição, a não ser constantemente Schneider, Schneider, Schneider. Entra Schneider, ser bem-vindo. Portanto, é este cenário que o Ricardo pretende levar os leitores, neste caso os leitores portugueses, a perceber esta novela desta forma. Já insisto na ideia de que toda esta parte me interessava que houvesse aire de fatalidade também na parte. Es decir, que en un momento de la tercera parte de la novela se dice que lo más terrible del absurdo es que posea su propia lógica. Evidentemente, la última parte de la novela es insostenible, quizás desde el punto de vista de la verdad de los hechos. Pero yo lo que quería construir era un mundo verosímil. Y para construir esa verosimilitud tenía que adornar, tenía que vestir, tenía que regalar a este pequeño mundo que transcurre en un día toda una serie de caracterizaciones que invitaran a que el lector aceptara que cada gesto en realidad absurdo que tira de Kurt en la última parte de la novela no pueda tener otra solución. Pode-se perceber que esta novela tem também dois elementos de ligação que eu penso que são nucleares à construção, e o Ricardo irá explicar. Há um que termina, no caso, o terminar da novela, quando diz Schneider ist tot, portanto, morreu, mas como outra anteriormente em que o Ricardo coloca um verso de Baudelaire, resigna-te, alma minha, dorme um sono de bruto. Portanto, estes dois elementos podem ser, de facto, o cimento, a cola que vai construir e dar solidez à sua novela. Funcionam quase como epigramas, não? E, además, funcionam como mojones que dividem la entrada de Kurt en cada caso en un nuevo estado de conciencia, ¿no? En el caso del verso de Baudelaire, porque digamos que es el momento en el que el cuerpo de Kurt ha dimitido y él solo puede en cierta medida resignarse a vivir como una especie de inteligencia, y en la última parte porque yo tenía muy claro desde el principio que el personaje debía morir. Porque, aunque pueda parecer una paradoja, solo la muerte... ¿No le dio la posibilidad de se redimir como Jó, por ejemplo? No, digo que solo la muerte devuelve a Kurt su humanidad. A su dignidad. Y su humanidad. Es decir, lo completa, aunque pueda parecer una paradoja. O sea, solo en el momento en que Kurt muere, recupera aquello que ha perdido. Es decir, recupera la capacidad ser experimentar dolor, e em realidade essa é uma das capacidades em que o corpo dele se torna verdadeiramente um corpo, realmente um corpo. Efectivamente. Passa por aí. A última questão, estamos a chegar ao final da nossa entrevista, queria colocar, eventualmente passe um desafio ao Ricardo. Até que ponto é que a sua obra, eu conheço a última, El Corretor, até que ponto é que poder-se-á dizer que a obra do Ricardo pode assentar eventualmente num pensar sobre o horror, sobre a história, sobre a própria linguagem em si, que nos leva talvez a esta questão: o que é a literatura para o Ricardo? Bueno, para mim a literatura, primeiro, pretende dar uma outra forma de representação à realidade. Eu creio que a literatura é uma forma de conhecimento, pero es una forma de conocimiento que funciona por inquisición. Es decir, yo creo que es una gran interrogación que se lanza al mundo. no a la búsqueda de una verdad como puede perseguir la ciencia, o como supuestamente persiguió la filosofía, como bien se ha visto con el resultado, un fracaso absoluto. En primer lugar, creo que es eso, ¿no? La literatura es una gran inquisición, un gran instrumento de inquisición a la realidad. En segundo lugar, y esto es una opinión puramente personal, a mí la literatura me regala un enorme capital de consuelo. Frente a un mundo hostil, en muchas ocasiones, y que no me gusta, descubro en la literatura... ¿Alguna violencia, te? Descubro en la literatura un enorme capital de consuelo. Es un lugar donde me siento protegido. Cuando a veces el mundo no me gusta, no significa que esté defendiendo una huida de la realidad para refugiarme en los libros, pero lo que quiero decir es que la literatura y el arte, por extensión, para mí, funcionan como un bálsamo, ¿no? Y por último, y esto tampoco tiene por qué compartirlo todos los escritores, para mí la literatura es otro de los nombres de la belleza. ¿Ellos? Para mí lo es. Decía Ortega que la cortesía es una de las necesidades que tiene el filósofo para con su lector. Yo creo que la belleza, la belleza, también es una cortesía que el buen escritor debe tener con sus lectores. A mí me gustan no me gustan los libros que renuncian a la belleza en nombre de la verdad, porque creo que la belleza es otra forma de la verdad. Quizás sea inútil, como decía Pessoa, la belleza no sirve para nada. No cotiza en bolsa, no da riqueza, no da beneficios. Pero, en fin, ¿qué sería de nosotros sin ella, no? Me pregunto. Cristina Carvalho nasceu em Lisboa a 10 de novembro de 1949. Durante a sua atividade profissional, contactou com milhares de pessoas e visitou inúmeros países, sendo a Escandinávia e o Oeste Português as regiões que mais ama e que mais influência exercem sobre a sua personalidade, enquanto transitório ser humano do sexo feminino, habitante do planeta Terra e, por acaso, escritora. Publicou até à data 5 livros, Até Já Não É Deus, editado pela Signo, Momentos Misericordiosos, Ana de Londres e Estranhos Casos de Amor, pela Relógio d'Água, e por último, O Gato de Uppsala, uma edição da Sextante. A literatura portuguesa tem destas coisas. Quando tudo levava a crer que o universo literário nacional se encontrava reduzido a dois bonzos, um... porque tem a fórmula gasta e repete à exaustão os tiques de uma suposta neurose coletiva, e o outro, que de facto não tem neurose, e a fórmula foi sempre duvidosa, vai lançando uns apontamentos que é, para os ignaros, o pensar mais íntimo dos deuses. Como dizia o outro, pois, pois. Dos novos, então, é melhor não falar. É a criatividade linguística, dizem. Também já dizia o outro, não olhes para o que eu faço. É neste cenário que surge este raio luminoso, O Gato da Uppsala, da Cristina Carvalho. É literatura, é arte e mais, é poesia. Na dúvida, o melhor é pegarem na novela e desatarem à leitura. À surpresa, serão tomados pelo maravilhamento. Todos os acontecimentos aqui descritos passaram-se há muitíssimos anos, mas tudo podia ter acontecido nos dias de hoje. pois Elvis e Anhieta continuam a existir, embora com outros corpos, outros rostos, outras roupas, outros hábitos. Os dias e as noites sucedem-se sempre iguais. As tão esperadas primaveras surgem sempre com os mesmos sinais. Os dias a crescer um pouco, as folhas a aparecer nas bétulas, nas faias e nos pinheiros, flores espontâneas da terra e os pássaros que nascem e renascem e abundam. São milhares, milhões, milhares de milhões. Muitos sobrevivem e muitos mais morrem logo que nascem. Não chegam a conhecer nada de nada. E depois vem o verão e o ar está muito quente, a lua cheia, quando ilumina num charco de claridade a superfície celeste, é mesmo uma enorme lua cheia. Elvis gosta muito da lua cheia e costuma dizer a quem o quiser ouvir: por detrás deste branco branco existe o negro negro que nós nunca conheceremos. Nesta novela há um protagonista latente e explícito que é o gato, o iniciador da narrativa que conta a viagem até Estocolmo desde Uppsala para verem o orgulho nacional, o Vasa, a navegar sobre as águas. O gato viaja numa cesta, como Moisés nas águas do Nilo, como qualquer criança no ventre da mãe. Símbolo da paciência, da reflexão e da ponderação, o gato retira-se e deixa a Elvis e a Anhieta o protagonismo da narrativa, a justificação e a essência da vida. Mais ainda, o sonho, a sensibilidade aconteceram há muitos anos, mas, e é de sonho que falamos, não pode ser hoje, ontem ou amanhã? Perguntamos nós. Há elementos simbólicos que são transversais a todas as culturas, a toda e qualquer cosmovisão. Aqui é a vontade de conhecer o inimaginável, o implausível, o risco último para todo o ser humano. Depois, para entreter a noite, havia quem fumasse tabaco. Uma novidade que se estava a tornar um hábito e que se estava a espalhar rapidamente por toda a Suécia. E jogava-se gamão. E, tirando os mendigos marinheiros e os oficiais, havia as profissões especializadas nas quais Elvis estava considerado com simpatia por parte do comandante Hansen. Poder-se-ia então acreditar que, tirando a guerra, a vida nos navios era realmente apetecível. Mas não. Não era nada, mesmo nada apetecível. Tudo o que se podia esperar da vida dentro de um barco era a doença, o sofrimento, a perda e a dor. Tudo era difícil. O frio, as agonias diárias, os ferimentos sem cura, sem tratamento, os homens que comiam 10 de cada vez pela mesma gamela como os cães comem, os incêndios inesperados, os castigos terríveis, enforcamentos, facadas, o despejar dos homens a morada fora, os homens pendurados pelos pés por uma corda grossa e a sua cabeça a entrar e a sair de dentro da água gelada do mar. E o mar, sempre o mar. O mar durante dias, semanas, meses, o mar furioso, o mar amigo, o mar generoso, o mar traiçoeiro, o mar mistério, o mar profundo, o mar maldade, o mar velhaco, o mar amor. Viagem iniciática, de Kiruna a Estocolmo, passando por Uppsala, Elvis deixa para trás um mundo de silêncio e conformismo e encontra a Anhieta, que na sua timidez e recato se abre ao outro, ao novo, projetando nesse encontro a emergência de uma outra vida. A vida que surge do sonho, da extensão e do calor da noite. O Gato de Uppsala é um exercício literário com uma escrita pura e cortante, como a neve, de uma delicadeza que nos agarra a alma e a conduz ao absoluto. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Livros com o Rumo. Já se sabe, o programa pode ser ouvido também ao domingo, em reposição a partir das 8. Está também disponível no site da Universitária, tanto para download como para escuta em rumo.pt. Nós voltamos para a semana no mesmo horário. Contamos consigo. Até lá.